dádiva do meu jardim. Foi Deus que me presenteou. A melhor parte de mim dedico pra mais linda flor. E o que estava ruim naturalmente se amenizou. Foi quando nasceu Yasmin. Dali em diante meu mundo mudou. Me fez questionar, refletir e pensar minha ignorância. Me reformular, rever meu machismo e intolerância. Eu pude alcançar a paz que eu não via desde criança. Filha, você me salvou, me trouxe o amor e me deu esperança. Dádivas, pétalas que nascem das flores que aqui crescem nas estações que na vida se transformam em páginas. Livros que florescem em paz vão ser minha dádivas. Pétalas que nascem das flores que aqui crescem nas estações que na vida encontrei o amor, enfim. Esteja onde quiser estar, fale o que quiser falar, mude o que quiser mudar, mude quando precisar, ame quem você quiser amar. Não deixe que os outros definam o destino de sua personalidade. Adote princípios, cultive humildade, caráter e dignidade. Seu sangue carrega a força de sua mãe, que é mulher de verdade. A rebeldia herdada do pai, junto com a sagacidade. Estou por você, estou por você, basta você me chamar. Lutarei por você, lutarei por você, do seu lado quando precisar. E se o medo vencer, conte comigo pra se levantar. Aconteça o que acontecer, alguém que você possa confiar. Cuidado ao se aventurar, assume compromisso. Seja tratada como uma rainha, não aceite menos que isso. Saiba se impor e se ponderar, sempre que for preciso. O homem do qual você chama de pai é o seu melhor amigo. Dádivas, pétalas que nascem das flores que aqui crescem nas estações que na vida se transformam em páginas. Livros que florescem em paz vão ser minha dádivas. Pétalas que nascem das flores que aqui crescem nas estações que na vida encontrei o amor.